Uma caramuia, badagala, um socorro, xangu, zaxi. Ok, coromote, oxuto, canchuchu. Ele é gumo, malagata, tibure, manaila. Olo, inheaba, iagada, uga, balago, ima. Palavra e no tambor, lutando todo dia.